meus olhos para os montes onde tu estás. O meu socorro vem do Senhor que me guarda. Onde estaria eu se não fosse a sua graça? No profundo do meu ser, tu conheces a minha alma. Então me faça entender que não dá sem você. Então me faça entender que não dá sem você. É